posso acreditar nisso, sério. Mas vamos falar sério, eu não posso acreditar, é sério, vocês estão falando sério. Vai ter uma Zambi Day amanhã em Porto Alegre. Dá o volume pra mim aí, cara. É verdade, fala comigo, Lele. É isso, vai ter, KG, tu que tá organizando. Não, mas tem que fechar, cara. Mas peraí, cara. Mas eu vou, viu? Vai, tu vai numa Zambi. Aniversário do Ajax, vocês não comemoraram? Claro que não, né? A camisa comemorativa, aquela do Ajax. É que eu acho que assim, a falta tem um limite, né? Tem um limite. Esse negócio que é tipo assim, cara. Tu vê assim, cara, fechar uma rua pra comemorar a tragédia do outro sistema. Não, mas só um pouquinho. Eu lembro muito bem. Quando a gente perdeu nos pênaltis pro Ajax, que eu aguentei, eu acho que dois, três, eu não sei quantos. Eu acho o seguinte, a avenida não deveria ser da legalidade. Se a avenida Mazembe, vou mais longe. É, tu tem razão. O Ajax, cada vez que se falava em algum produto de limpeza... É, o que vendeu de Ajax naquele ano. Não, e os caras botavam Ajax e você ficava com o carro, passando com o carro. Ajax, mais. Mas isso é legal, né? Na real é legal. Eu acho vamos legal. Dar risada. Eu acho uma Zambi Day legal. É. Claro assim, que é. O Grêmio não tá ganhando nada. É triste. Mas é por isso mesmo. É triste. Cara, porque domingo agora... Mas é legal ter. Domingo agora foi aniversário do título de campeão do mundo do Grêmio, cara, e a comemoração, o destaque nas redes sociais foi... Segunda-feira. Ah, não, meu querido, será que eu vou ter que dizer pra vocês que é dia 11 que o Grêmio ganhou o campeonato? Mas é que o jogo foi meia-noite, então é de um pro outro. Não, cara, é dia 11 de horas começou o jogo? Que horas começou o jogo? Meia-noite. Começou a meia-noite? Do dia 11 ou do dia 12? Do dia 11, cara. Dia 11, então, mas é meia-noite aqui, cara. Mas o jogo foi no Japão ao meio-dia. Então era 12. É 12, 0 hora. Tá bem, vamos nós então aqui abrir o Pretinho Básico. Vamos abrir o Pretinho Básico. Hoje nós estamos num momento especial. Só posso falar um negócio? Pode, o meu time nunca perdeu o jogo em Mundial. É verdade. Só pra deixar claro. É bem verdade, também nunca jogou. Invicto na Libertadores. Detalhe. O Figueira nunca perdeu um jogo na Libertadores. Não, é verdade. Diferente é. Do Criciúma. Criciúma já perdeu. É verdade. Figueira tá invicto na Libertadores. Estamos chegando com o Pretinho Básico. Hoje é um dia especial pra nós, porque viemos agora há pouco, saímos lá da casa do KG e viemos da festa de fim de ano da firma aqui da Atlântida e tal, e estamos assim nesse estado. Foi demais, né, cara? Foi demais. Mandar um abraço pro Sobis, velho, que tá um jogador do Internacional, ídolo do Colorado, o único jogador a fazer gol na final da Libertadores duas vezes. Tava lá o Sobis. Sobis tava lá e... Nosso querido amigo Leandro, da Nova Skin, tava lá também. Claro. 300, eu achei um exagero, 300 litros de chope pra 32 pessoas. Mas ok. Por falar nisso, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Tem uma rápida do Sobis pra falar aqui, a torcida colorada vai gostar de ouvir, os gremistas também, tenho certeza. Sobis comentando comigo no gol do Fluminense no Beira-Rio. Agora há pouco, um mês atrás, participar da jogada Edinho e Sobis, né? E aí, ok, gol, bola ao centro, o Sobis e o Edinho se olham assim, tipo, puta, olha o que a gente fez, mano. Puta, metemos um gol no nosso time, mano. Olha que demais, isso é emocionante, né, cara? Emocionante, cara, agradecer que a camiseta que o Sobis me deu do Figueira, o Fluminense vai lá no Orlando Scarpelli, mete 4, ele troca de camisa. Ai, e te deu a camiseta. E aquele me presenteou ontem, foi aquele que usou no jogo contra o Grêmio, naquele 5x4 maravilhoso do campeonato. Baita jogo, e eu estou com a camisa agora na coleção. A 23 do Sobis, que ele meteu aquela bucha no ângulo. No ângulo. Muito bem, vamos nós com os destaques comentados do Clique RBS. Na mesa estão Mr. P. Sim. KG, sim. Marcos Piangers, Maurício Amaral, Lele, e este amigo Alexandre Fetter. E um abraço pro pessoal da Coca-Cola Salvadora. Vamos nós então até as 14h, terça-feira, 13 de dezembro de 2011. Hoje é dia do cego. Atenção, pessoal, o Pause vai falar agora. Agora o Pause falar dos cegos. Dia do ótico, né? Por consequência. Claro. Dia de Santa Luzia, padroeira dos deficientes visuais. Isso aí. Dia do marinheiro e dia do pedreiro. Nossa, quanto dia, né? Hoje o nosso querido Alcemar. Tem a ver com olho também, tem que ter um olho bom ali pra fazer uma viga, uma coluna. E o marinheiro também. Marinheiro também, pra marinheiro não bater. Só. Vocês sabem por que se chama abrolhos lá no aquele arquipélago de Abrolhos? Ah, Abrolhos. Vai bater, o navio vai afundar. Abrolhos. Os portugueses falavam. Abrolhos. Abrolhos. É, marinheiro tem que ter um olho bom também. Caraca. Muito bom, Marcos Pianjas. É, destaques do Clique RB. Inútil, mas é verdade, é cultura. É verdade. O polêmico projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e outros castigos físicos aplicados a crianças será votado nesta terça-feira em Brasília, na Câmara dos Deputados. Se o texto tiver aprovação, segue para o Senado e ainda depende da sanção da presidente Dilma. A intenção é incluir no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente a definição de castigos corporais e também proibi-los. Ah, é polêmico, tá todo mundo dividido. É muito difícil. Eu não tenho opinião formada. Que tu acha, Pedro? Eu sou contra a palmada. Eu sou absolutamente contra a palmada. Mas tem pai que educa o filho dando um beliscão, puxando a orelha e funciona bem. Eu acho bem que é muita também intromissão do Estado numa decisão. Mas sabe qual é a minha preocupação? Eu concordo com o que o Pianjas falou. Funciona. O problema é que num país que tem pouca educação, ela recorre muito a esse tipo de violência. Exatamente. Esse tipo de violência e vai aumentando. Então é melhor tu proibir. Tu dizer que não pode, e a partir daí, vamos repensar. Aqui no Brasil é válido. Eu sou também terminantemente contra a agressão. É uma agressão física que tu comete contra uma criança. Não, mas é isso que eu tô dizendo, Maurício. A criança precisa do dano. Sim, mas é que se tu diz que pode, uma família sem educação, como uma grande parte desse país, tem, passa do limite, entendeu? Eles não têm o controle, eles não sabem o que é a diferença do beliscando, uma porrada na cabeça da criança. Quantas coisas. A tênue linha entre uma palmada na bunda e um tapa do lado da orelha vai começando a aumentar, daqui a pouco o cara tá dando um soco. E a gente, né? Quantas vezes tem que contar até 1000, cara? É, verdade. Uma criança, quem é pai sabe disso, uma criança com todo o turbilhão que já é a vida, né? Tu tem a tua vida ali, teu trabalho, tuas contas pra pagar, teus problemas, a tua doença, o teu tudo, né? Todo mundo tem muitos problemas. Enfim, e aí uma criança, entre aspas, atucanando. Sim, sem problema. Entre aspas. Sem problema. Ok. Sem problema. Ela tá ali. Sem problema, exato. E aí, em algum momento, o pai perde a estribeira, a compostura, e aí a gente acaba. Até mesmo lembrando o fato lá dos Nardoni, né? Que muito provavelmente tenha começado com um tapa, né? Claro, com fica quieta, dá um tapa, um que é isso? Não podemos concordar. E a mãe sofre uma pressão muito maior, né? As mães muito maior do que os pais. E ela é que acaba, às vezes, tendo como recurso um tapinha na bunda. A mãe se permite o direito de ser mais ostensiva, né, com a criança do que o pai, né? Então talvez uma lei, pensando no total, possa ajudar, proibir. Ponto. Beleza, não pode. Mas é mais um paliativo do Estado à questão da educação brasileira, né? Sim, tinha que investir em educação. E mais distante da consciência do cidadão, sem dúvida. Trabalhadores de hotéis e restaurantes de Balneário Camboriú anunciam greve. Olha isso, na entrada da reta final do ano. Mas agora é a hora de fazer. Categoria reivindica reajuste salarial. Paralisação está marcada para amanhã. Não, para depois de amanhã, quinta-feira. É hotel e restaurante. Hotéis e restaurantes. Aí, imagina. Pode ficar tranquilo que sempre tem uns ambulantes vendendo comida. Não, mas não é legal, né, Almir? Não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A vigilância sanitária não fiscaliza, não é a mesma coisa. E a hospedagem, faz como? Tudo igual, hospedagem, barraca. Barraca na beira da praia. Que mais tem? E é tranquilo ali. Ali é tranquilo. Bem tranquilo. Se tu tá falando. Usar computadores portáteis conectados a redes sem fio no colo, perto dos testículos. Ô, Arthur. Os testículos masculinos, né? Vamos deixar claro, né? Os femininos não. Os femininos não. Eles estão fora. Perto dos testículos pode resultar em diminuição da fertilidade masculina. É o que diz um estudo feito em Córdoba, na Argentina. É as ondas do Wi-Fi, né? Da internet. É bom, ondas eletromagnéticas. Sim. Né? Verdade, mata todos os bichos. Tem uma pesquisa antiga dizendo que você trabalha com o laptop em cima do colo, o calor do laptop te... Mas agora com o Wi-Fi ainda é pior, entendeu? Piorou por causa das ondas do Wi-Fi. Frita o... É bom que não nasça mais gente. O calor tem sentido, porque existe uma temperatura sempre ali. Ideal. Agora é bom que não nasça mais gente, fique tudo estéreo. É bom que é bem quentinho ali, né? Eu gosto, é bem quentinho. Mas se é bom, mas é o ninhozinho do passarinho. Fica deitadinho. Mas faz mal pra coluna também. Não sei como é que não choca os ovinhos e nasce mais dois. Não, porque um às vezes é pouco. É verdade. Umas vezes é pouco, Mr. Motoqueiro é flagrado usando o capacete feito de saco de carvão em Florianópolis. Exatamente. Não, Almir que tinha. Almir que tem mania, tá vendendo muito isso aí, o capacete de saco de carvão. É impressionante. Veste branco, sai negrão. Hoje pela manhã, cara, o Henrique Inocêncio, de 22 anos, mas Inocêncio. Inocêncio. 22 anos, hoje pela manhã, ele saiu de uma boate na região do norte da ilha, sem o capacete que, segundo ele, ficou com um amigo. Ficou com um brother, meu. Eu resolvi improvisar, então. De moto. Utilizando um saco de carvão na cabeça enquanto pilotava pela SC-401 em direção à sua casa no bairro Monte Verde. Ao passar por um acidente, ele foi abordado por policiais e autuado por pilotar uma moto embriagado e sem o capacete. Mas tem o capacete. Aqui de carvão. Imagina a cena, cara. Por que que ele bota o saco de carvão? Pra loucura, né? Pra dele. Proteger. Pra proteger. Não, não, não. Lógica, né? Ó, vou botar alguma coisa na cabeça pra me proteger. Aí o cara faz dois furinhos. Furinho no olho. Na realidade, ele deve ter dobrado as beiradas. Isso. Porque de longe, né? De longe. Pode ser. Capacete. É a doideira do carvão. Pode ter chamado mais atenção ainda. Pode ser. Deve ter pensado, não, hoje também não vai ter blitz. Não vai ter blitz. Aí tinha uma acidente. Vai ter um acidente. Pô, mas assim, ó, o Pi que anda de moto aqui, tá, aqui da mesa, só o Pi e eu, né? É, o Potter também, mas não tá e tal. Era legal, cara, o tempo que tu podia andar de moto sem capacete. Cara. Impressionante, era quem diria, né? Era outra quem vida. Não, 20 anos atrás. Na Argentina ainda pode. Na Argentina, tu anda de moto sem capacete. É liberado. Bom, vou dar umas bandas de moto na Argentina. É mais uma questão, assim, que eu ia dizer, tem mais uma coisa. É. Do Estado orientando. Não só orientando, mas impondo uma. O Brasil tem muito disso, né? O Brasil tem muito disso. O Davi fala muito bem sobre isso. Se mete em tudo, cara. Mas no fim dá um nó na cabeça, porque ao mesmo tempo que isso é ruim, tá protegendo a vida, né? Salva a vida. Então é confuso, né, cara? Tudo cai na educação, né? É. Tudo cai na educação. Uhum. A criatura sai de casa sabendo que se ele bate no meio fio com a cabeça ele vai morrer. É. Usa o capacete, né? É uma questão de... Tudo cai na educação. Mas é incrível. Precisa o Estado. Mas é incrível, porque o que o Fetter falou matou a charada. A gente já sabia que se a gente batesse com a cabeça a gente ia morrer. Sim, claro. A gente dava valor pra vida quando era guri, eu e o Fetter, 18, 19, 20 anos. Agora, né? No entanto, a gente cansou de andar sem capacete. Mas muitas vezes. Mas não anda mais devagar. Não anda mais com cuidado com o nada a ver. É que o legal do capacete. É, na praia, dando banda de moto na praia, sem capacete. Sem capacete. Da barbada é o Estado investir em educação. É, muito mais do que ninguém. Não precisa se preocupar com as palmadas, com o capacete. Isso é um buarque. O cara que quer fumar, com o cara que quer comer gordura. O problema é dele, ele sabe. Ele sabe que ele tá assim. Então o problema é dele. O cara é educado, ele tá ciente do que tá acontecendo, do que vai acontecer, o problema é dele, ele corre os riscos. Daqui a pouco vai ter uma lei proibindo amante. Por falar nisso, cara. Pera aí, cara. Por falar nisso, o último destaque do Clique RBS fala exatamente sobre este assunto. 22 de dezembro é o dia em que as mulheres ficam com seus amantes. Como é que é? Como é? De acordo, comemora o Natal. Exatamente, de acordo com o levantamento do qual 7.364 mulheres participaram. Expressivo. 7.364 mulheres. Porra. O dia 25 de dezembro é dia de comemorar o Natal em família. Ainda bem, né? Já a celebração da data entre os que têm uma outra família. Por que tu fala isso olhando pra mim? Que tu te prepare hoje à noite. Quer dizer que a minha mulher vai dia 22, vai... Não, talvez tu fique com a tua amante dia 22. Eu não tenho amante. Como é que tu sabe? Eu mal tenho mulher, cara. Como é que tu sabe que tu não tem amante? Cara, quer dar um nó na cabeça do parceiro. Como é que tu sabe que tu não tem amante? Tem amante, sim. Ô, cara, olha só. Então, a celebração da data entre os amantes ocorre ou ocorrerá 3 dias antes, no dia 22. É uma quinta-feira, gente. 15% planejam realizar um encontro durante o almoço. Opa! Legal, legal o casal que tá almoçando agora, nos ouvindo. Ele tá olhando pra ela. Aqui, ó, a dica é a seguinte, marido e mulher, dia 22 de dezembro, colados um no outro. Colados um no outro. Tu já pensou aquele casal... Tirando os abobados, tem que fazer o pretinho básico. Aquele casal. Aquele casal que hoje de manhã um deles disse, ó, dia 22 eu tenho um almoço. E agora estão ouvindo. Ah, 64% delas delas, são as mulheres, né, que ficam com seus amantes, delas planejam encontrar os amantes tendo como subterfúgio uma reunião de trabalho à tarde. Safada, cara! Outras pretendem investir ainda mais e dedicar o dia todo ao amante. Que beleza, hein, ó. A história não curtiu. Então, a pergunta é: o que sua mulher estará fazendo dia 22? É verdade. Que dia da semana é 22? Quinta. Nós vamos trocar a participação da Rodaica nesse dia. Ela vai vir na quinta. Ela vai vir na quinta. Então, poderíamos ter um especial com as mulheres dos pertinhos. Boa! Do dia boa, já teve aprovado. E aí a gente tá livre? Aí tá livre! E fica a dica pro cara quando acordar no dia 23, né, cara? Tipo assim... Cuidado com o teto, né? Com as portas. Pra não arranhar os marcos das portas. Café da manhã do dia 23. E café da manhã do dia 23 da família brasileira. Quem aqui nunca passou um dia 22 com a amante, né? Eu nunca passei. E deixou rastros digitais. Que isso, né? Que aí foi pego. Só eu e Maurício? Só tu e Maurício, eu acho. Só eu e Maurício. E aí, Marcelo, beleza, Marcelo? Desfile de lingerie surpreende passageiros de avião na Bolívia. No meio do voo, modelos de pouca roupa com lingerie apareceram no meio do avião. O voo era La Paz, Cochabamba. Sabe como coxa, é celulite em boliviano lá? Cochabamba. Cochabamba. Evento era promoção da marca de roupa íntima, famoso Flash Mob. Pô, fica a dica, hein? No Brasil, galera. Mas quiserem fazer um evento desse aqui durante pretinhas, vire só de lingerie. Melhora muito, né, a viagem, vontade, né? À vontade. Nem precisa de mais espaço entre as poltronas. Não, mas isso aí é bom pros caras que ficam nervosos com o voo, né, cara? É, olha aí, Bi, imagina. Fica uma... Descontrai, né? Ou contrai. Tem cara que contrai quando vem lingerie. Homem nu é preso após roubar a limusine Hammer. Caraca, peladão roubou o Hammer. Aqui em Porto Alegre, isso? Foi, em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre tem muito pelado. Tem uma Hammer em Porto Alegre, uma limusine Hammer em Porto Alegre. Tem uma, só uma. Suspeito foi filmado pelo helicóptero da polícia. Puta. Lá funciona, amigo. Nos Estados Unidos. Olha as imagens. Foi pego. Os Estados Unidos foi o Winter na Califórnia. Foi o Winter na Califórnia. Muito homem pelado. O helicóptero, olha o barulho do helicóptero. Será que não era o Fokker? Olha o helicóptero filmando. Olha o cara ali peladão. Isso é segurança de primeiro mundo. É o Fokker, cara. É o Fokker. Depois de pegar o homem nu que roubou a Hammer, sabe o que eles fizeram? Eu conheço aquela perna. Tapa na cara de vagabundo. Encheram o vagabundo de tapa. É o Fokker, olha ali a bunda. Começa no meio das costas. É o Fokker. Lá na nuca a bunda dele começa. Impressionante. Olha a imagem ali, a Hammer. E ele pelado trocando a marcha ali. Ah não, não tá trocando a marcha. É automático, não. É automático. De topless, bêbada americana agride funcionária pública. Já pornô hoje. Pornô, só notícia. Bêbada de topless agride funcionária pública. Adoro! Quem aqui nunca ficou bêbado de topless e agrediu um funcionário público? Né? Só privado, Marcelo. O público nunca agrediu. É verdade, eu faço na minha vida pública tudo que eu faço na privada. Mas tá apelativo hoje, hein, Marcelo? Tá. Anitta Harris. Ah, Anitta é terrível. Tirou a roupa após discutir com uma amiga. E deu na cara dela. O que, Marcelo? Deu na cara dela. Cuspeito. O mamilo. Deu uma peitada na cara. Vai dói, hein, cara. Ela tinha 74 anos. Tava de longe. Chicotada de peito. É golpe baixo. 74 anos é golpe baixo com os peitos. É isso aí, meu querido. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Muito bom, hein? Obrigado, sem produção, o Marcelino, hein? Sem o Marcelino parece que fica melhor, hein? Obrigado à produção. Foi muito bem a produção. É verdade. Sem o Marcelino. Antes de passar pro próximo assunto, tudo tem limite na vida. Tudo tem limite na vida e uma hora a paciência das pessoas acaba. Sua mulher. Eu vou liberar o telefone de um cara chamado Felipe Assunção aqui no ar agora. Vou liberar, porque ele é o gremista mais chato. Lipe! Ele é o gremista mais chato que eu conheço, cara. Ele me manda um torpedo assim, ó. Faltam 25 horas e 30 minutos para Mazembe Day. Mestre Felipe Dia 5 vence a 13ª parcela da CVC. O telefone do Felipe Assunção é o seguinte para você entrar em contato com ele. Faz que ele 9909-2029. Eu vou te dar uma ligada para ele. Do Lelê, atenção. Mas o Lelê não fez nada. Mas o Lelê é um doente também. É um doente. Ele faz sem saber. Faz tempo que eu defendo desse programa. E já jurei que vai tomar um tapa. Faz tempo que eu defendo aqui nesse microfone e no mesmo microfone que é feito bola nas costas também, né? A internação desse rapaz. Cara, ele tá, Peter, ele tá, ano tá, que tá vem, feio, pensa no Felipe no Bola nas Costas. Isso, o Pianges tá fazendo campanha. Eu sou muito a favor. Felipe e o Lelê no Bola nas Costas. Fecha a rádio, fecha a rádio, vamos fechar a rádio. Eu sou muito a favor. Vamos caçar a licença da Atlântida. Vai ser assim, ó. Que é legal. Isso, velho. Bom, agora tu vai te divertir bastante na tarde aí, Felipe. Vou devolver daqui a pouquinho, eu devolvo o número no ar de novo. 99092929. Vai daí, Mr. P. Dois amigos conversando num boteco e tal, aí um deles tinha acabado de entrar no supletivo. Um dos amigos entrou no supletivo, fez uma briga, começou as aulas. Desculpa. Vai, começa de novo. Vamos focar. Dois amigos ali conversando no boteco, um deles tinha acabado de entrar no supletivo, estudioso. Aí começou a esnobar o amigo. Sabe quem foi? Pedro Alves Cabral? Não sei, nem me lembro direito, nunca... Tá bom, então. Sabe quem foi Cristóvão Colombo? Ah, eu também não sei. Tá vendo? Não estudou, olha aí, viu? Aí o cara, tá bom. Então eu vou te fazer uma pergunta agora. Sabe quem é o João Francisco? João Francisco? Não. Pois João Francisco é o cara que pega a tua mulher enquanto tu vai pro escritório. Toma! Tinha também aqueles caras na aula assim, falando, pô, e aí, sabe falar inglês? O cara, eu não sei falar uma palavra de inglês, brother. Pérolas do Twitter. Porque não caía aqui pra mim. Que merda. Na cadeia, se dorme com um olho aberto e dois fechados. Bom. Espíritos, sejam humildes. Deixem de querer aparecer. A vantagem de visitar Portugal é que lá as piadas de português acontecem ao vivo. Parei de gostar de matemática depois que o X parou de ser só o sinal de multiplicação. O que virou? Virou a variável. Ah, o incógnito? Equação do segundo grau. Da equação, X. Né? Ah, sim, é o incógnito. Né? Bah, não me falem a equação. Bom. Mas vale um passarinho na mão do que ser pai com 18 anos. Ah, olha, fica a dica. Ah, mas só quem foi pai tarde sabe o quão legal seria ser pai novo. É. Só porque tu foi tarde, tu quer ser novo. Se tu foi pai novo, tu queria ser pai tarde. É, pode ser. Olha, me convenceu com teu argumento. Não é a justiça que faz alguém pagar caro por alguma coisa. Quem faz isso é o advogado. Justiça é outra coisa. Nunca deixe suas espinhas perceberem que você tem um compromisso importante. Elas vão aparecer sim, até porque elas aparecem, é uma manifestação do teu organismo quanto ao teu nervosismo. Exatamente. Né? Daí acaba aparecendo uma espinha, uma úlcera, uma afta e tal. Essa aqui é legal. Eu não tô perdendo cabelo, eu tô ganhando rosto. Testa. Tô ganhando testa. E finalmente, tenho aqui 20 centímetros de puro prazer. Adoro! Uma bela barra de chocolate ao leite. Ai, que delícia. Aí está. Tô fechado para chocolates por enquanto. Ah, cara, eu tô fechado para qualquer coisa. Fala isso, caraca, hein, velho. É uma sopinha, Lelê? Cara, uma sopinha. Ah, uma sopinha é bom, hein? Eu comi algumas frutas agora de manhã. Tá, mas tu combinou, combinado, né? Sim, amanhã. Nós combinamos. O que vocês vão fazer, mano? Nós combinamos ontem. Vamos ver o jogo do Santos. E matar o shopping que sobrou. Acabar o shopping amanhã. Amanhã o jogo do Santos. Foi que o Lelê combinou com o Lelê. Foi no calor da hora. Claro. Não vai rolar. Aí a menina chega. Mas se rolar. A menina chega chorando. 8:30 da manhã. É brincadeira, cara. Não há condição, velho. Olha, menina... Se fosse sábado, havia. Ah, não. Sábado, pá. Afinal é domingo, né? É sábado, né, afinal? Olha aqui o Lipe, o Lipe voltou. Bato, viajou. Mais de 100 SMS em um minuto e mais de 50 ligações. Bem é feito. Só o início, Lipe. Bem feito. Só o começo, vai te divertir a tarde inteira. Isso aí. Tá, vai, meu. A menina chega chorando na casa da mãe, que espantada pergunta: o que aconteceu, minha filha? Ai, mãe. Ai, o Thiago me bateu. Não, o Thiago. Me deu uma surra, mãe. Uma semana de casamento e ele já me bateu. Não. Ué, minha filha, mas eu pensei que o Thiago tinha viajado. Eu também, mamãe. Ô, meu, tá rolando uma promoção bem legal no Twitter. que é o seguinte: se a hashtag Planeta Atlântida 2012 chegar nos TTs Brasil, opa, vai rolar um concurso presenteando o Twitteiro do Pretinho com 10 passaportes. Mas que maravilha, velho! Então bota lá, hashtag Planeta Atlântida 2012, Planeta Atlântida 2012. Sim. Se essa hashtag chegar nos TTs Brasil, você pode ganhar um passaporte. Boa! Pro Planeta Atlântida 2012. Passaporte é ingresso para as duas noites. Exatamente. Isso! Nossa, cara! Isso aí. Já vamos botar no Twitter do Pretinho. Já foi, já. Vamos lá, já foi. Já foi. Já foi. Vamos fazer os classificados aqui. 1:29, classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Meu nome é Leon e sou de Joinville e quero vender um excelente equipamento para profissionais que atuam na área da estética. Minha esposa é fisioterapeuta dermatofuncional e trabalha ajudando as mulheres a ficarem ainda mais belas com tratamentos faciais e corporais. Pois bem, é um aparelho de nome Mantus, é um tratamento corporal para redução de medidas e melhorar as temidas celulites. Nossa, que ouvi tal. O Pretinho em que a Rodaica falava que não é possível eliminar a celulite, e isso é verdade. Mas com esse equipamento, elas ficaram praticamente invisíveis. Olha aí. O valor para ter esta maravilhosa máquina da felicidade das mulheres, é quase. As que recebem o tratamento e para a profissional, o que vai ganhar muito dinheiro, custa apenas R$12.500. Ah, dá pra ganhar dinheiro com isso. Dá pra ganhar dinheiro, claro. Sim, é um equipamento pra estética, né? O equipamento está em estado de novo e mais informações no e-mail leoncorreia77@gmail.com. leoncorreia77@gmail.com. Leon. Buenas, galera do Pretinho. Gostaríamos de anunciar nosso muito estimado apartamento em Porto Alegre. Super bem localizado, perto da PUC, do Carrefour, do bairro Partenon. Possui uma vaga de garagem, 2 dormitórios e está no 10º andar. Nossa, olha. O que lhe proporciona uma excelente vista. É, o prédio verdade. Tem elevador, condomínio baixo, além de portaria 24 horas, está pintadinho e pronto para morar. O motivo da mudança é que encontramos um AP maior e perto da nossa família. Estamos anunciando por 190 mil, aceitamos propostas. Nosso e-mail é apdocarrefa. Vai, galera, vamos no Carrefa. apdocarrefa@gmail.com. Muito bom. Ó, o Carrefa. Carrefa. Carrefa tá vendendo. Carrefa é o apelido de Carrefour, pelo jeito. É, né? Deve ser. Vamos no Carrefa lá, como lá no Carrefa. Na Redença, depois a gente vai na Redença, tomar os chimas. Gente, a galera tá estudando, né? Começo de ano letivo. Não, tá terminando, Almir. Fim do ano, né, Almir? Mas tem gente que tá começando agora ou não? Não, tem gente que tá fazendo recuperação pra salvar o ano. O pessoal pegou greve, tá voltando na sala. Pode ser. Hora de comprar caderno. Ah, sim. É a hora de comprar caderno do Pretinho. Caderno do Pretinho ou da Almir, que é de maneira. Nós estamos hoje aqui. Com o caderno sem folhas. Ah, sem folhas é bom número, bom, né? Bom, é. Sem folhas. Pô, legal, sem folhas. Não tem folhas. Como assim? Caderno sem folhas. Sem folhas. É sem não, nada. Sem com S. Não, Almir, mas peraí. Hoje em dia, as crianças, elas vão pra aula. Ô, Almir, hoje é dia de dar bastas. Elas não... Tá? Hoje é dia de dar bastas. Olha, então eu vou dar um basta. Olha, vai te finalizar, nessa picaretagem. Um abraço pro Márcio. Eu vou dar o teu telefone no ar aqui, Almir. Não, vai, Almir. Não fica com medo. Proprietário da loja Insano Modas, de Gravataí. Opa! Faz aí um merchandise pra mim aí, Almir. Mas o Almir, me fala como é que funciona um caderno sem folhas, Almir. Não tem folha, pra que folha? Pra que caderno sem folha? Mas e qual é a moral, Almir? A moral é que tua mãe vai achar que tu tá estudando. Tu, que só fica desenhando teu caderno, só fica desenhando, não fica estudando. Tipo o Mr. P, assim, não, só vai mais o programa inteiro desenhando. Sim, cara, Almir, eu seria um cara que ia comprar os teus cadernos. Claro, pra todas as matérias, porque eu não sei o que tinha dentro dos meus cadernos, com exceção de desenho. Desenhos e nomes e desenhos. Os cadernos que começavam com 50 folhas acabavam o ano com 3. Que eu ia arrancando, fazendo desenhava, bolinha no avião. Né? Bolinha. Desenhava, Era um bom aluno. Eu? Baita ideia. Já tem o cliente aí. Muito show de bola. Boa. Sem folhas. Sem folhas. Caderno do Mr. P. Eu assino embaixo. Assino embaixo. Tá bom. Assina onde? Assina onde? Tu falou em folhas, sem folhas, eu me lembrei de mil folhas. Bah. E mil folhas me lembra a melhor mil folhas do mundo. Não, não é merchan, não é comercial, não é propaganda, não é nada. Da nossa querida Press Gastronomia do Press Café. Boa. A melhor mil folhas do mundo. Mas grande é feminino, abraço pra galera. É feminino, e tu já contou se a melhor. É que mil folhas é um nome carinhoso, porque o nome é folhado, né? Folhado. Um docinho agora é bem. Um docinho agora é bom, mil folhas. Difícil é comer. É difícil comer. É verdade. Dá uma. Ah, deu uma fome agora. 26 minutos para as duas, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Abraço, Lipe. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Obrigado pela audiência. 20 minutos para as duas da tarde. Coca-Cola. Obrigado, Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você sempre bem. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Como é que foi a festa da firma ontem, doutor Alceu? Tava bem boa, né, doutor? Tava demais, né? O senhor se divertiu muito, né, doutor Alceu? Muito, doutor Pepe. Aí o senhor gostou tanto que daí tirou a roupa, né, doutor Alceu? Ficou uma coisa muito esperta. Não, fui o senhor não lembra disso. Legal. O senhor não lembra disso. O senhor não lembra disso, doutor Alceu? Puta que pariu. O senhor não lembra disso, doutor Alceu? O senhor não lembra que a hora que eu lhe larguei em casa, o senhor tava com a cueca por cima da calça. Que é meio super-homem. Meio super-homem, assim. O senhor não lembra disso, doutor Alceu? Foi o senhor que me deixou em casa. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Figueirense já tem um novo técnico, doutor Peter. Opa! Quem é? É o Branco. Hã? O Branco. O Branco? O ex-lateral da seleção brasileira. Ele contratou o Jorginho. É, que era lateral, era lateral, lateral direito. Pro lateral esquerdo. É o gordo branco. Eram os dois laterais, os campeões de... Que loucura, né, cara? Tá uma baleia o branco, doutor KG. Ele tá branco. O gordo. O branco do gol cala a boca. Que loucura. Do gol da Holanda. É uma aposta do Figueirense, é o novo Jorginho, o Jorginho veio de uma assistência técnica na Copa do Mundo, do lado do Dunga. Tinha, enfim, uma cancha. O Branco treinou quem? Quem que o Branco treinou? Não, o Branco foi gerente do Fluminense. Mas treinador ele não foi. Acho que não. É mais aposta do que o Jorginho. Daqui um dia alguém vai apresentar o craque Neto como treinador. O Branco. Falando em gordo, né? É o técnico do Figueirense. Por falar em técnico, doutor Peter, e branco, o Dorival tava pegando sol hoje em Jurerê, doutor Peter. Mesmo, ele tem casa lá, né? Mas dá um leite, o Dorival, Deus o livre. Ele é catarinense, o Dorival, não é? Catarinense, eu acho. Mas tá precisando, um bronze, né, doutor Lele? Olha aqui a brancura do homem, Deus o livre. Doutor Peter. Que vida, hein, mano? O São Paulo... O São Paulo quer mais 500 mil pelo Dagoberto, doutor Peter. Ah, tão complicando. E o Inter não quer pagar, né? Ah, pois é. Mas esse 500 mil é pra liberar ele. Exatamente. É, mas é que assim, ó, o São Paulo tem que... O Dagoberto ganha 180 mil no São Paulo, entendeu? E ele tem mais 4 meses de contrato. Coitado, Dagoberto. Se ele ficar lá... É pouco, né? Pros padrões do futebol de São Paulo, pior que é pouco mesmo. Então, tipo assim, ó, se o São Paulo liberar o Dagoberto pro Inter, o São Paulo se livra de 180 vezes 4 dá 720. Né? É. Então, seriam 720 mil de. Mas parece que não estão. Não, dinheiro não é problema, né? É, bata mesmo. Estão enchendo o saco. E o Grêmio vai estrear na Copa do Brasil com o River Plate! Olha! Mas é o River Plate, é Piauí, que é Sergipe! Ah, Sergipe, é claro. É, bata River Plate! P-L-E-I-T-E, River Plate! Plate. Finalmente! Deixa eu ver o dia aqui, doutor Cabelo. 7 de março? 7 de março. O primeiro jogo em River Plate. Sim, porque aí se tu faz dois de diferença, elimina o próximo jogo. Elimina o jogo de volta. É um Libertadores feelings, assim, né? É uma coisa legal. É a Libertadores. Grêmio, River Plate. Libertadores feelings. Só pra dar. Pô, então quer dizer que corre o risco do primeiro jogo do. Da Copa do Brasil no Olímpico, ser contra o River Plate. É, bata mesmo. Começa bem essa Copa do Brasil. Começa grande. E nesse ano, o River Plate esse ganhou do Botafogo em casa de 1-0 na primeira rodada da Copa do Brasil. Esse perdeu pro Botafogo de 1-0. Foi o River Plate do Piauí. Tem um outro River. Tem um outro River Plate no Piauí. Eu lembro disso aí. Que é o grande, o do Piauí é o grande. É o maior. Era River Plate PI, eu lembro. Tem um no Uruguai também, não tem? Tem. Pô, então fica a dica, né? Fazer um quadrangular com os dois River Plate. Os River. Os River. E doutor Alceu, viu a partida de hoje à noite do Grêmio? Os no River. No Brasileiro Sub-20. O Grêmio é Botafogo, né, doutor? E aí tá tudo empate pra classificar entre esses dois. Um se classifica pra próxima fase. Nem que esteja no cartão, né, doutor? É, e aí tá tudo empatado. Se empatar, vai pro sorteio. Saldo de gols, cartões vermelhos, cartões amarelos. Se hoje continuar 0-0 e não sair cartão, sair número igual, amanhã sorteia na moedinha. Sorteio. Doutor Alceu, o senhor comentou aqui que os jogadores do Barcelona estão com as esposas lá no Japão. É, liberou, né, doutor Alceu? É, que legal isso, né? O Guardiola liberou as gurias lá, doutor Pedro. É. O Mundial, não tem um peso pro Barcelona como tem pro Santos, né, ou pro time brasileiro, né? Porque a impressão que dá é que é mais tranquilo, que o europeu tá mais brincando. Mas é que todo ano eles estão lá, né, cara? Eles também tem mal, isso, assim, né? Todo ano. O que vão fazer no final? Vão disputar o Mundial. Não, e também pro Barcelona ganhar do Santos não é um feito. Né? Pro Santos ganhar do Barcelona. Claro, claro, claro. E o Elano, doutor Pedro? Que houve com o Elano? Traiu de novo a mulher, doutor Pedro. Elano. Com a Niva. Mano, aprende. A terceira vez. Com a Niva Estelma? Não, com a atual, a mãe dos filhos. Traiu com quem? Com uma louca aqui. Geralmente é, né? E tá fora de casa, tá no Japão, né? Mas não vai poder voltar pra casa. Ai, ai, ai. Traiu no Japão. O Elano com aquela cara, cara. Traiu no Japão. Não dá nada, né? Tu não dá nada. Ele parece um agricultor, tranquilo, trabalhador. Parece um gringo, parece um gringo. Parece mesmo, velho. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Tirando foto de... Uma notícia aqui importante, rapaz. O Pitbull, que vai tocar no Planeta Atlântida Floripa, vai estar... Com focinheiro ou sem focinheiro? Porque eu acho que é obrigado. Ai, bebezinho, depois da festa da pira. Tô acabado. O Pitbull vai estar dia 13 de janeiro no Maori Beach Club com promoção da Atlântida. Vai ser demais. Ingressos no ingressofacil.com.br e também nas lojas Renner. Pitbull em Atlântida, 13 de janeiro. Promoção exclusiva da Rádio dos Shows Internacionais, da Rádio do Planeta. Manda aí, Mr. P. Era uma vez um casal que fazia bodas de prata. Estava também celebrando os seus 60 anos de idade de cada um, respectivamente ele e ela. Cada um 60 anos, bonito casal. E durante a celebração apareceu uma fada. Fada querida. Como prêmio por terem sido um casal exemplar durante 25 anos, concederei um desejo a cada um de vocês, disse a fada. Que fada, né? Disse ela, quero fazer uma viagem ao redor do mundo e é claro, com o meu marido. Oh, que bonito. Disse a senhora de 60 anos. Que bonito. A fada moveu a varinha e... Fada. As passagens apareceram nas mãos da senhora. As duas passagens, em nome dela e em nome dele. Em seguida foi a vez do marido. Ele pensou um momento e disse... O clima tá romântico, tá bonito, eu sei disso, mas... Uma chance dessa só se tem uma vez na vida, né? Vamos, convenhamos, né? Benzinho, desculpa, mas o meu desejo é ter uma mulher... 30 anos mais jovem do que eu. Filho do mar. A mulher ficou chocada, mas pedido é pedido. A fada faz um círculo com a varinha e zaz! O homem se transformou num velhinho de 90 anos. Fada querida! Fada querida! É que fada é mulher, né, cara? Claro, fada é mulher. Se fosse um gênio, já arrumaria isso. O caso do cara. É, já botava uma gostosa pra ele. Se um dia eu tiver um gênio na minha frente, eu vou pedir dos 3 desejos que eu possa fazer 15 desejos. O meu primeiro desejo é fazer 15 desejos. Deixa eu comentar aqui, rápido, ontem... Fica a dica. Não leu o regulamento dos gênios? Não pode, cara? Pode, cara. Não tá escrito isso. O que tu ia falar, Pi? O shopping... Eu tava perambulando ontem no shopping que tem sorteio. Tem um shopping em Porto Alegre com sorteio de carro. Certo. E tu gosta de um sorteio. E aí fiquei sabendo que... Um brinde. Fiquei sabendo que nesse ano passado, quando também teve essa promoção, antes de sortear uma sequência de carros, de 5 carros e tal, tem um sorteio de dinheiro. Ah, é. E aí uma ganhadora de 20 mil reais, uma pessoa foi sorteada, 20 mil reais. 20 mil. Depois começou o sorteio da sequência de carros. E no último carro a ser sorteado, ela ganhou. Ah, não, cara! É um carro mais 20 mil? Ela ganhou primeiro 20 mil. Bom, e aí, dias depois, foi sorteado o último carro da sequência, o carro importado, diga-se de passagem. Sim, uma nave. E ganhou ela de novo. Que demais, hein, meu? É muita sorte. Era a sobrinha da dona do shopping. Ah, que isso, cara. Não tinha muita gente, né? Faz isso. Vamos, manda aí, KG. No manicômio, o indivíduo vai visitar um parente afastado. Meu parente. E aparece no fundo do corredor um maluco com uma faca na mão. Uma faca. Olha a faca. O homem entra em pânico e começa a correr. E o homem corre atrás com a faca na mão até que chega a um corredor onde não tinha saída. Olharam-se nos olhos e o louco com a faca na mão. Agora vai. Chega junto ao cara, encosta a faca no pescoço que e diz: que isso, louco? Agora é tua vez, pega e corre atrás de mim. Ah, ah não, Dedé. Cara, que insanidade. Cara. Época de Natal. Época de Natal. O casal tinha dois filhos. Dois filhos. Um extremamente pessimista e outro extremamente otimista. Certo. Acontece. Eu não aguentava mais. Um filho era totalmente pessimista. Só reclamava de tudo. O outro filho, absolutamente otimista. Só falava tudo, tudo era maravilhoso. O casal não aguentava nenhum dos dois filhos. Como normalmente acontece. É bom meio termo. Aí o que, que eles pensaram? No Natal, vamos fazer o seguinte: pro filho pessimista, a gente vai encher o quarto de brinquedo. Bom. Encher o quarto de brinquedo. Tá. E no quarto do filho otimista, vamos encher o quarto dele de estrume. Bem legal, casal bacana. Bacana. Adoro o filho otimista. Adoro. Aí chegou lá, o filho pessimista entrou no quarto cheio de brinquedo. Não brincou com nenhum brinquedo. Ah, filho, por que que não brinca com teus brinquedos? Não quero estragar. Ai, meu Tenho Deus. Medo que estrague os meus brinquedos. Ai, meu Deus. Muito pessimista. Muito pessimista. Vai quebrar, vai quebrar. Que mal. Enchemos de brinquedo, o pessimista ali. Não. Aí, o do estrume lá. Foram lá pro quarto do filho. Não tava o filho lá. Do otimista? Quarto cheio de estrume no otimista. Não tava o filho lá. Cadê Foram o otimista? Foram atrás do filho no quarto do casal. O otimista virou pros pais e disse assim... Fala a verdade, o pônei tá aqui, né? Sabe que... Que boa, né? Tá aqui o pônei, tá aqui? Isso é espetacular, cara. Como o mundo transforma as fábulas, as metáforas, analogias. Isso há mais de 20 anos... É uma historinha contada em palestras motivacionais. Olha, isso, cara. Eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos quando um cara foi palestrar na minha escola, não me lembro o nome dele, mas imagina, mais de 20 anos atrás, e ele palestrou começando com isso aí. E volta e meia eu usava isso aí também quando eu conversava palestra. Com a gurizada tudo. E agora tá transformado. Fizeniano. E aí tá transformado, adaptado né? De uma outra forma, claro. E tal. Mas a mesma coisa, eu acho que ganhei um cavalo, que é aquela coisa de abrir o barulho. Sim. Claro, o pônei, cadê o pônei? Cadê o pônei? Onde é que tá o pônei? Ele tá aqui. E aí, Lelê? Não, você queria fazer um comentário rápido. Segue me mandando informações aqui, o querido Lipe. O Felipe. É Assunção, né? É Assunção. Felipe Assunção, ele bota aqui, ó. 300 ms, daí ele botou uma foto, mandou uma foto, botou aqui, ó. Olha aqui, ó. Fora as ligações que eu já apaguei. Deixa eu ver quantas aqui. Nossa Senhora. 300 mensagens de texto. Bem feito. E mais de 100 ligações. Tá bom. Não atendidas. Tá Lipe, isso é um carinho, Lipe, que eu só fiz isso uma vez na vida e foi contigo, porque eu te adoro, Lipe. Mas aproveita pra organizar um encontro amanhã. Exato. Aproveita e fala com os caras. Inclusive, vou repetir o teu telefone aqui, Lipe, tá? Até o final do programa eu vou estar repetindo aqui. Pode me processar, Lipe, não tem problema. Tenho bons advogados, a empresa também tem um departamento jurídico excepcional. O seu Silvio vai entrar na briga aí. Eu aproveito pra dizer pro Lipe que o meu celular tá... Ele tá... Não tá funcionando, desde ontem. É? Então não adianta ele mandar pra mim, que ele deve estar mandando pra ti, pra mim, que ele manda sempre a mesma mensagem pros dois. Pros dois. Pro Potter também. Economiza, tá mandando e não. Beijo, Lipe! Por falar em economizar, economize fazendo seguro na HDI Seguros. Você pode economizar 10, 15, 20%, coisa aí de 300, 400, R$500 de diferença. Uma grana, né? Então, ligue pro seu corretor e peça uma cotação da HDI Seguros. É de bate-pronto. Boa, Amaral! Boa! Aí a gurizada no vestiário ali, né? Uns amigos, depois do jogo, assim, boa. Né? Banho coletivo. Tirando a roupa. Ali, sabonete, tirando o fardamento, tomando banho. E presta tua Havaiana. E aí começa a tocar. Passa a toalha aqui. Começa a tocar um celular, assim. Aí vai ali o magrão, ele atende, ele pega assim. Aí ouve assim: oi, amor. Eu estou fazendo umas comprinhas e vi um casaco de visual mais lindo do mundo. É uma pichincha, só 3 mil. Posso comprar? Bah. Eu quero, claro, meu bem, compra aí. Ai, tem outra coisa. Sabe aquela Mercedes que eu te falei? Da concessionária? O cara me deu um desconto. Eu posso comprar ela hoje? Claro, meu bem. Compra aí. Vai lá. Muito bonita aquela Mercedes, inclusive. Ah, e tu não vai acreditar. Sabe aquela casa de praia? Aquela... O nosso sonho? O cara aceitou a proposta. Posso ir lá pagar? Vai lá, meu amor. Vai lá. Porque tipo, o verão tá aí, né? É bom ter dinheiro, né? Então tá, amor. Obrigado. Eu preciso correr. Aí o cara desliga o telefone. Vem cá, de que é esse celular aqui, né? O Amaral, queria te pedir um favor. Tenha o cuidado de reprisar este programa no sábado às 13, tá? causa do telefone. Claro, qual é o telefone dele? É, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. 9909. Vai dar um telefone de outro, hein? É verdade. Eu tenho que ter cuidado de dar o dedo. Não, parece que tu esqueceu, eu tenho aqui. Tu quer? Mulheres que trabalham à noite têm maior tendência a engordar. É, em baranga, é, né, verdade. Impressionante. Mulher que trabalha tem mais tendência a engordar. Não, mas à noite ainda mais. Trabalha em baranga, onde? Mulher. Trabalha onde? Os responsáveis são os hormônios grelina. Tchê. A grelina e a xenina. Ai, tá de brincadeira. Não, isso é espanca. Deixa eu ver. A grelina e a xenina não dá lá. A grelina e a xenina. A grelina. Ah, para, meu. E as filhas, a grelina e xenina, as duas aqui agora. A grelina e a xenina que regulam o apetite. Ah, claro. Muita xenina. É verdade. Trabalhadores, ou trabalhadoras, são mulheres noturnas. A xenina, então, dá vontade de comer. Tem maior peso, maior ganho de peso comparadas às que exercem a mesma função durante o dia. Ou seja, quem trabalha à noite engorda mais que trabalha de dia. A apresentadora do Jornal da Globo lá é uma gordinha, né? Ela é gordinha. A Cristiane Pelágio. É, sabe que eu vi ela pessoalmente? Ela não é tão gordinha. O jornal hoje é magrinha. É que a TV engorda 5 quilos, cara. A TV engorda. Sim. Ainda 5 mais quilos. Essas de... Por isso que eu não como TV. Aí, Pi... Vai pra TV. Eu acho que eu vou viver na TV. Vai pra TV, filho. Ai, pois estas mulheres também têm mais gordura abdominal do que as que trabalham em turnos diurnos. Gordura na mulher é bom na zanca, né? Que, Amaral? Maurício Amaral. O que tu falou, Amaral? Onde é que é bom gordura na mulher, Amaral? Na zanca. Na zanca. É bom uma gordurinha, né, cara? Ah, é uma delícia, né? É, a gordurinha corpo, tava boa carne ontem, hein? Churrasquinho do corpo. Carlos Couto, eu vou te contar uma coisa. Mano, mandar um abraço pro nosso querido Duda Garbi, o Geiso, que sofreu uma intervenção cirúrgica ontem pela manhã. Cortou o pinto, né? Cortou o pinto. E agora atende por André. Eduarda. Pode ligar pra Eduarda Garbi. É, ele sofreu uma cirurgia no joelho pra fazer ali uma recomposição de menisco. E aí logo vai estar com a gente de volta aqui no Pretinho. A mudança pra ele fica tranquila porque o apelido pode ser usado pra mulher também. Claro. Duda. Duda Garbi. É a Duda Barbie. Boa. Muito bem, queridos, era isso. Não há tempo para mais nada aqui no Pretinho Básico. Ficamos por aqui, voltaremos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Cabelo no Espaguete com o querido Geiso.